Tudo isso, voltando ao que a gente falou antes, tem o propósito de... A bruxa, então, seria aquela que tinha o conhecimento necessário para reunir todos os elementos apropriados que cria ambientação determinada para determinado fim. Exato. É como se fosse um cientista hoje. Sim. Que coloca dois elementos e cria um terceiro. Exatamente. A magia é a integração sua com o ambiente e com determinada situação que você necessita mudar. Não seria um catarse, uma forma ligada à psicologia, psiquiatria, uma palavra mais comum nessas vertentes, uma magia? Pois é a hora de um despertar para a real mudança daquilo que você vive. Que surge de uma prévia ambientação. Exato. Que ter estrutura num conhecimento pré-adquirido. Exato. Então, se ela não tinha muito entretenimento, o seu entretenimento era a busca do conhecimento. E quer um entretenimento melhor que isso? Eu quero que o elemento da água cure uma ferida, por exemplo. É a hora que... É aquilo que eu te ensinei agora há pouco. É a hora que você respeita o princípio e se conecta com o princípio. Você só vai se conectar com o princípio da água, do fogo, da terra e do ar, a partir do momento que você é tudo isso. Você se une a tudo isso e respeita e vê isso. Você sente o ar, você sente a terra pelos seus pés, o fogo te aquecendo, a água. Você vira tudo isso. Conectamos com esses seres. Eles só te respeitam e só se conectam com você quando você tem a humildade de ver a realidade deles. Olamos. Graças a Deus. Salve a sua força. Salve. Salve o seu poder espiritual. O seu Deus interior e a sua Deus interior. Que assim seja. A sua também. Meu nome... Sou Bruxa de Évora. A altura que estou falando está bom para você? Tá. A senhora se apresenta como Bruxa de Évora. Sim, sim. E por quê? Porque em uma das minhas encarnações eu vivi como uma das Bruxas de Évora. Por que que as Bruxas de Évora, às vezes até ficou conhecida como a Bruxa de Évora, né? Ficou tão conhecida. As Bruxas de Évora ficaram conhecidas pela fama das suas forças, pela tradição que tínhamos, e também como atuávamos naquela época. Muitas pessoas pensam que é a Bruxa de Évora, mas não, eram várias. Talvez até pelo famoso livro de São Cipriano ficou conhecida a Bruxa de Évora, e outros contos sobre a Bruxa de Évora, muito mais fictícios do que verdadeiro para aquela época. Dentro disso foi se criado várias lendas, várias famas, algumas verdadeiras, outras não. Mas eu me apresento como Bruxa de Évora por ter um carinho especial daquela época e também por não achar interessante revelar meu nome. de nenhuma das minhas encarnações. Acho que não serve para propósito algum. Se eu trabalho como uma bruxa aqui desse lado, como uma maga, me apresentar como bruxa de Évora faz o maior sentido para mim. Sim, senhora. Algumas pessoas dizem que existem 10 mandamentos da bruxa. A senhora, vamos dizer que não exista isso, mas existem como se fosse 10 leis que a senhora respeitava, ou 13, ou 7, a senhora saberá dizer. Me fala um pouco sobre essas leis, ou mandamentos, ou princípios que a senhora respeitava. E daí a senhora explica um pouco sobre cada um. Dentro desses mandamentos das bruxas que dizem existir no passado, pois não estou aqui para alimentar fantasias, vou dizer o que eu respeitava e respeito até hoje. Respeito a Mãe Natureza acima de tudo. Essa grande deusa que sempre falamos, essa grande força divina, pois eu entendo, e os magos também entendem, que tanto essa natureza faz parte de mim, pois eu sou esse ambiente, e esse ambiente é eu. Dentro desse respeito, começamos com a magia interior, a magia trabalhada dentro de nós, para poder vir para fora, acima de qualquer coisa. Respeitamos principalmente tudo que vemos à nossa frente, pois tudo que olhamos faz parte desse superior, que é o universo que existe dentro de cada um de nós. Então, se eu respeito tudo que vejo, eu respeito o universo, pois eu sei que ele é um ciclo único dentro de tudo isso. Respeito as pessoas, respeito a tudo como a grande deusa e o grande Deus. Graças a Deus. Uau. Eu tenho aqui algumas colocações que eu quero estudar com a senhora. Sim. A primeira diz assim, são princípios, né, de bruxas: farás tudo o que tens vontade, desde que não prejudique ninguém. Fala um pouco sobre essa ideia, se a senhora vivia isso antes, se as pessoas achavam que a senhora vivia o oposto disso. Entenda como o nosso, igual desvendou o nosso amigo Crowley, cada um é a lei. Você é uma lei única, eu sou uma lei única, quem nos assiste é uma lei única neste universo. Você pode fazer tudo. Se você atacar o outro ou maltratar o outro, estará maltratando a si próprio em primeiro lugar. Encontre uma grande lei, encontre o bem. A partir da hora que você não respeita o próximo, você também não se respeita. Você não respeita o sagrado que existe dentro de você, e nem o sagrado que existe dentro do outro. E muitas vidas sempre tive prioridade sobre isto. Priorizei isto nas minhas encarnações, como bruxa, priorizando sempre o outro, priorizando sempre cuidado com o próximo. Muitos contos se dizem de bruxas comendo crianças, fazendo black sabbaths. O quanto disso é verdade? O quanto disso foi criado como aqueles desenhos esdrúxulos da era medieval que a igreja fazia para pintar-nos como ridículas, sim, criadoras do Satã? Sendo que nós nem conhecemos os contos do Satã, pois eles são contos que a igreja criou, não contos que os pagãos cultuavam. Uau. Dentro disso, quando você é a lei, tudo que eu crio se torna uma verdade dentro de mim. É o que eu jogo para toda a extensão universal. Volta para dentro de mim com a mesma força que eu tenho a si. Se eu lhe maltrato, eu me maltrato. Se eu te desrespeito, eu me desrespeito e desrespeito o divino. Então, nunca agir contra desrespeito a ninguém. Não como bruxa. Oh. A senhora falou sobre duas palavras aí que as pessoas podem desconhecer. Black Sabbath e pagão. Sim. Fala um pouco sobre essas duas circunstâncias, como existiam na sua época e como eram vistos. Que era verdade e como achavam que era. Os cultos. Primeiro vou falar sobre o paganismo. Sim. O paganismo é considerado as formas de antigas religiões ou antigos cultos libertadores e livres, como é o meu modo de ver, onde não se ligava a um modo do que vocês costumam ser religiosos hoje. Estou totalmente fora do movimento cristão. Era considerado paganismo. Bruxas, magos e outras religiões mais antigas, como a escandinava, outros cultos mais antigos, como os nossos celtas e tudo mais, eram considerados pagãos. Black Sabbath é considerado as missas negras, onde as bruxas, segundo os nossos amigos cristãos, evocavam e faziam um movimento e uma missa para adorar Satanás. Ali, em rituais de magia negra, podendo comer crianças, ter relações sexuais com animais como bodes e outras coisas totalmente deturpadas. Voltando a lembrar que todos os nossos rituais aos deuses que acreditávamos, ou a força da natureza, ou a grande deusa que fazíamos, isso de diferentes cultos que tínhamos. Muitos magos eram livres, grandes estudiosos da astronomia, da astrologia e de vários da natureza, da saúde humana. Não era tão ligado a uma única religião, mas há vários cultos, entendendo o plural de tudo isso e a conexão de todas essas forças, e outros jamais ligados a alguns cultos. Tínhamos rituais de inverno, o tão famoso em alguns lugares o Yule de inverno, solstício de inverno, que os cristãos transformaram no seu Natal. Tínhamos outros rituais de colheita, rituais de verão, rituais de passagem, festas, onde cultivamos e fazíamos algumas das nossas oferendas, ou os nossos rituais, ou as nossas magias, para aquilo que acreditávamos na época, para trazer luz, paz, prosperidade, ou o que precisávamos na época. Festas, como vocês têm o Natal de vocês, mas como os cristãos roubavam tudo de nós, eles tinham que falar que o nosso era mau. inventar essas histórias, pois lembrando quem cultivava Satanás era ele, pois estavam nos cultos deles, não nos nossos. Todo respeito, mas era a época, era outra, não é igual a vocês hoje que assistem e veem isso. Estamos falando de uma época, de uma era das trevas para a humanidade, de um retrocesso muito grande na evolução, onde se acreditávamos que a Terra era plana, onde nos acreditávamos que em centros de poder como a igreja, onde não se podia ter muito ensinos e outras coisinhas mais, onde a Inquisição aflorava, que tinha tamanho poder, onde se uma pessoa que mexia e fazia um culto com ervas ou um chá, dependendo, era visto como bruxa. Uma mulher que nascia ruiva era visto como bruxa, pois era diferente. Pessoas que eram ateadas a fogo, afogadas. Estamos falando de outra época, uma época de pura ignorância. Tudo o que fizeres voltará triplicado. Contra o outro. Ou a favor de si. Entendo. Olhando numa forma mais lógica e realista do que você me diz, entenda o seguinte, que tudo que é dentro de mim, no meu íntimo, como uma verdade, é o que vocês e eu vibro. Não importa aquilo que eu tenho como verdade, aquilo que eu tenho como uma crença de potência. Se eu acredito dentro do meu íntimo que fazer o mal para o outro é de uma forma ruim, ou se eu vivo aquilo, sempre estou passando a perna na pessoa, estou agindo com má fé, tentando tirar alguma vantagem, isso vira uma verdade dentro de mim. Eu vou vibrar energeticamente desta forma e vou atrair isto para mim. Isso vai ser uma verdade, vou viver. Não é uma punição divina, é uma questão de afinidade. Talvez na época acreditamos até que era uma punição, que a grande deusa ia nos punir. Mas com muito estudo hoje vejo que isso é uma verdade dentro de cada um. Se eu vibro em situações boas e acredito no bem, para o meu bem, vou atrair 3 vezes mais a mesma frequência. Isso é uma grande verdade. Olha. Mas vocês tinham esse princípio como uma força de limitar vocês a não se entregarem à influência da mente da massa, aos instintos, porque ninguém era perfeito no final das contas, né? Para nós não tínhamos julgamento. Não existe certo nem errado. Uhum. Existe uma vontade que o divino traz para a gente, a mãe traz para a gente. Essa vontade que o universo vai nos dando e vamos realizando, não julgamos o outro, estamos sempre aprendendo consigo, com o equilíbrio de nós, da nossa energia. O sagrado somos nós, o templo é nós, o nosso corpo é um grande templo sagrado para nós. Então nossos princípios não eram certo e errado, não tínhamos o julgar a ninguém. Cada um é único na sua grandeza. Só isso. Certo. Então, o princípio, tudo o que fizeres voltará triplicado. era dentro de vocês um saber e não um mandamento ao qual se deve obedecer para algum mal não acontecer. Era um saber que vocês expressavam isso. Não era um fator que limitava vocês a agir diferente. Os magos do passado e as magas e bruxas do passado, não vou generalizar todas, porque ninguém é tudo igual. Digo por mim, digo por os que acompanhei por muito tempo, eram grandes estudiosos do universo, grandes estudiosos da vida humana. Lógico, dentro da processos que vivíamos daquela época e daquelas condições, mas éramos estudiosos, não existia certo e errado. Vivíamos de uma forma mais livre, mais desprendida, mas entendíamos, não talvez com essa colocação que coloquei aqui agora, explicando, pois isso adquiri com o tempo, mas entendíamos que o que refazemos para o universo voltava para a gente. Não pensávamos em punição, mas como algo natural. Não eram movidos, portanto, pelo medo. Foi. Muito bem. Eu ia pedir à senhora, no quesito mediunidade, para falar um pouco se a senhora tinha, se aqueles circunstantes tinham, se toda bruxa é bruxa. Porque agora eu estou falando mesmo de mediunidade ostensiva, incorporação e visão. Tá? Sim. E audição. Sei que todo mundo tem, de alguma forma. Sim. E depois de explicar isso, que a senhora contasse qual foi o maior fenômeno que a senhora presenciou, ou ouviu falar e sabe que é verdade, de caso mediúnico. Seja ele possessão, seja ele materialização, não precisa ser nada do mal necessariamente, mas o que a senhora viveu ou ouviu falar que foi real. Na minha época. Isso. Sim. Em grande parte das minhas vidas, e não fui bruxa só em Évora, fui bruxa em diversas vezes, desde muito tempo atrás, bruxa, sacerdotisa, maga, não importa o nome, é bruxa, é mago. Todo estudioso do universo, todo estudioso do humano é um mago, é uma bruxa. E sempre, muitas e muitas vidas, carreguei essa mediunidade ostensiva, como você gosta de dizer, onde sim, tinha visão, tinha a audição muito aguçada para os outros mundos, tinha um grande poder de visão, onde mexíamos nas águas ou em outros oráculos e víamos o que precisávamos ver. No tambor, com nossa água, no fogo das nossas fogueiras, fazendo as nossas poções, íamos à natureza sozinhas e de lá tínhamos as respostas que precisávamos. Vinha a visão do que precisávamos. Conseguíamos nos comunicar, que isso não é tão difícil até os dias de hoje, mas nos concentrávamos e tínhamos o estudo contínuo de podermos nos comunicar e falar com pessoas a uma distância muito grande, pois não existia a tecnologia que existe hoje. E falávamos com a pessoa e a pessoa, se precisava ir ou fazer, vinha, e ali víamos que tínhamos um trabalho sério. Tínhamos a incorporação, mas era um pouco diferente do que é hoje, não um fato tão ostensível de ficar. Comunicávamos com os desencarnados, sim, mas não como vocês fazem nas religiões de vocês. Era algo que não era tão necessário, era só quando precisávamos de alguma coisa daquilo que nós acreditávamos dos ancestrais. Então tínhamos aquele, íamos para aquele ritual, depende da encarnação e de como que estávamos. Mas sim, tínhamos tudo isso. E dentro disso, o fato mais forte que posso, foram inúmeros, inúmeras vidas, mas os fatos como ver seres que já tinham desencarnados de uma forma materializada a me dar uma correspondência, uma carta, eu poder sentir a carta e ler aquela carta, outras coisas, eu me projetar mentalmente e a um lugar de uma distância muito extensa e a pessoa me ver nítida como se tivesse materializada, poder fazer uma situação, um controle mental, o que supersticiosos podem colocar como um bruxedo, onde eu poderia me tornar, mas no meu controle mental as pessoas não conseguiam me perceber, como se ficasse invisível. Sim. Comunicar com seres de outras esferas, como se tivesse, como você vê esse homem e esse homem vê você. Aham. Então, coisas desta época aconteciam assim. Essa mediunidade ostensiva nos dias de hoje tem função útil comparado com os outros desencarnados no mundo astral? Reformulando, não entendi. Perdão. A senhora pode hoje se utilizar dessas faculdades mediúnicas no astral, seja quando incorpora e ajuda a gente, seja ajudando eles aí, já que sabemos que existe o astral, mas existem outras coisas que entendi, precisam sim da mediunidade para que cheguem no astral. Outros planos. Uhum. Sim. Se eu utilizo das minhas faculdades mediúnicas aqui do meu lado, sim. É. Utilizo para todo o trabalho que exerço naquilo que me é incumbindo no plano astral e para outros planos dentro das outras dimensões, sim, eu utilizo todas as formas que posso, tudo que é meu conhecimento e no que tenho habilidade de poder agir, eu ajo. Qual é a possibilidade de eu falar com um espírito que foi mentor ou mentora principal daquela sua encarnação e que venha contar como ele organizava e dirigia a sua vida, como foram alguns acontecimentos chaves, como ele ou ela trabalhou para que aquilo funcionasse, às vezes sem mesmo a sua percepção, sem mesmo o seu conhecimento. Porque houve, certo, um guia que a auxiliou. Em algumas, sim. Todas nessa de Évora. Ah, de Évora? Ah, sim. Você queria conversar com o meu mentor espiritual daquela época? Exatamente. Mas não é assim fazer um diálogo normal, que ele venha contar os diferentes momentos em que a senhora devia ser o que a gente chama espoleta, muito levada, muito atirada, atrevida, sim, às vezes correndo riscos, sim, dificuldades que deixou ele, às vezes com o coração na mão, falar assim, ah, agora dá ruim. Sim. Né? Seria possível. Seria? Seria. Vamos ver se a senhora puder conversar com ele ou com ela. Talvez a senhora já saiba o nome, não sei se pode dizer já. Se você já conhece ele, Jean. Foi um dia. Sim, Jean era o meu mentor naquela vida. A senhora falava com ele? Sim. E ele se apresentava como naquele tempo? Que nome ele dava? Ah, outro nome. Isso, é isso que a gente quer saber. Depois ele se pode falar. Sim, ele não está aqui, não posso. Isso, quando decide. Mas é possível, então, ele vir como aquele guia, naquela roupagem daquele guia. Sim, é possível. E contar pra gente os bastidores da sua vida. Sim. Perfeito. É. Eu e Jean temos uma ligação muito grande de muitas e muitas vidas. Onde eu já fui mentora dele, ele já foi meu mentor. Olha. Onde eu já ajudei, ele já me ajudou. Então naquela foi, Jean foi meu mentor. Quais foram as fases mais chaves daquela encarnação onde a senhora acredita que passou um pouco da linha, do seguro? Eu taquei fogo numa igreja. Essa me esperava. A senhora é tão comportada. Fiquei bruxa do bem, pô. Sou bruxa do bem. Mas tinham matado algumas amigas minhas. Aí despirocou. Como? Entendo uma coisa. Não existe bem e mal no universo. Ah. O que existe somos nós, os nossos lados de luz e sombra. Uhum. Pois se eles não estão alinhados, entramos nas trevas. Olha. Você sem a sua sombra e sem a sua luz equilibrada, se ficar muito em sombra, você fica nas trevas. Uhum. Se fica muito em luz, você também fica nas trevas. Uhum. Pois ficará, o que é trevas, se não é nada mais do que a ignorância? Pois se você não entende o seu lado sombra, não entende o seu lado sombra que está ligado com todo o seu corpo, os seus instintos e a sua vida aqui, só acredita que tudo é luz, você está na treva da ignorância. Você julga a sombra dos outros, inclusive a sua, que vai pulsar dentro de você, os seus instintos estão daí. Vai pulsar tudo isso e você não vai conseguir viver bem. Se você fica só pelos instintos, só nas sombras, e não escuta a luz, você também vive uma vida de ignorância. Nossa. Numa sombra total não se enxerga, mas numa luz total também não se vê. Olha a importância do contraste. Exatamente. É o yin e yang. Feminino e masculino que todos nós temos. As bruxas, os magos só deixam o feminino aflorar, pois o feminino é a sensibilidade, a mediunidade é o feminino. A mediunidade é estar conectado com o feminino. Médiums, não importa a opção sexual, quanto mais deixa aflorar, mais estão ligados ao feminino. E utilizam ali da magia da alma, dos sentidos, para ouvir o feminino, para poder modificar aquilo que é necessário para o seu melhor. Então, em algumas vidas, eu tive atitudes, mesmo sendo, não sendo uma satanista como gostam de pintar as bruxas, nunca fui devota de Satã. Uma porque Satã nem existe, outra porque Satã não foi criado por nada mais do que além dos cristãos e dentro do que o catolicismo foi se criando. Nunca fiz esse tipo de coisa do que eles pintam, mas como todos vocês, nós temos os nossos lados, às vezes meio fora da casinha, como gosta de dizer o próprio Jean. Fala assim. Mas a senhora, assim, era uma pessoa que não levava desaforo para casa? Nunca, até hoje. Posso ser calma, mas eu não suporto. É. Acho que o respeito é mútuo. A partir do momento em que você me respeita, eu te respeito e vice-versa. Sim. Se me falta com respeito, não vou te faltar com respeito, mas vou te colocar no seu lugar. Oh. Porque você precisa ouvir. Precisa entender. Porque quem falta com respeito é aquela pessoa que é mimada. Aquela pessoa que muitas vezes acredita que tudo tem que ser do jeito dela. Sim. E a vida do jeito que é. Eu não me magoo com ninguém. Eu passei dessa fase. Não fico magoada. Mas se precisar, eu te mostro a verdade da vida. Olha aí. Então, aproveitando que o senhor disse isso, me conta uma situação no astral onde um espírito, que não é necessariamente ignorante, chegou para a senhora se achando, e a senhora teve que botar ele no lugar dele. Às vezes ia até uma pessoa de uma colônia mesmo, um trabalhador de uma patente alta. Uma patente alta, como vocês gostam de dizer, um espírito com um pouco mais de evolução, ele não vai se cair por tantas besteiras. Mas aqueles que muitas vezes estão lá e são, não pensam, não têm ilusões que as pessoas se santificam quando vão para as colônias, que só está em pura ignorância quando está em zonas mais umbralinas. Pois a zona umbralina é o agora. Se você vive no inferno em vida, você está numa vida umbralina. E o umbral também não é tão terroroso. Não é o inferno católico ainda, como as pessoas pensam. É um lugar ruim, não é bom. Não é bom para se estar. Mas também não perde para muitas famílias que vivem muita bagunça por aqui na Terra. Me perde para muitos bairros e para muitos lugares. E eu não digo de carência financeira. Eu digo de vibração energética. Mas enfim. Uma vez não, isso várias vezes. Eu estava a fazer nos meus trabalhos em alguns lugares. E alguns espíritos, quando alguém falava, lá não me chamou muito da bruxaria, era lógico. Claro. Mas falou, lá vai, me apresentou como uma maga do passado, uma bruxa, um espírito muito católico. E era, já tinha sido inquisidor em outras vidas, enfim, coisas que não vem a questão, não tenho nada contra aquele espírito. Quis me desmerecer e quando mostrei dele, falei para ele algumas coisas que também não vou dizer aqui agora. Ele começou a abrir o olho e aquilo até despertou ele para estudo. Hoje somos amigos. Olha que legal. Próximo princípio, então, aqui, ó. Estará sempre em equilíbrio com os quatro elementos e todos os seres da natureza. Sim, porque tudo é único. Mas isso significa que a senhora tomava banho de erva? Sim. Banhos de ervas? É. Sim. Tomávamos banhos de ervas. Tomávamos não só o banho de erva, tínhamos outros, vários outros elementos que utilizávamos na natureza. Íamos nos refazer junto à natureza. Mas o princípio disso não é o banho da erva. Pois o que vocês não entendem é que na natureza tudo é vivo. Tudo há vida e formas de vida diferentes. Quando utilizamos a pela hoje, da fitoterapia, como vocês gostam de falar, ou quando utilizamos ervas, estamos nos conectando e respeitando aquela vida para que nela ela possa utilizar e nos ajudar para aquele fim que precisamos. A cada ritual, o ritual ele não começa nos elementos físicos que eu preciso. Ele começa no que eu estou me entrando naquele elemento e aquele elemento entra em mim. Uma união de corpo, mente e espírito. Se eu vou utilizar uma maçã, que seja, eu sou a maçã e a maçã sou eu, naquele momento que eu estou fazendo. Eu sou a natureza, eu sou tudo aquilo, a extensão da magia. Respeitar o tudo é me respeitar, é te respeitar. Todos os seres, seja desse plano, seja de outros planos, somos todos um só. Tudo tem vida. Tudo que você vê tem vida. Tudo utilizou algum elemento material e dentro do elemento material tem vida. Esses elementos dentro da sua dimensão, tudo tem vida, tudo é energia. Átomos, prótons, tudo está ali. Então você se conecta a tudo isso e você é tudo isso. Respeitando tudo, tão igual como você se respeita. Gnomo, silfo, ondina e salamandra. A senhora já se sentiu tentada a escravizar os elementais da natureza? Como bruxa? Essa cara que a senhora fez isso seria ridículo. É a mesma coisa das pessoas que acreditam que podem escravizar um espírito. Quantos amigos da Terra, hoje vocês estão se esclarecendo mais, mas quantos que não se ouvia isso, que tal Balorixá, ou tal, como vocês gostam, vocês que gostam de dizer Pai de Santo, ou nada contra estas classes, que são classes dignas, são magos e bruxas também, dentro da vertente deles. Mas quantas pessoas ou outras pessoas que acreditam que podem prender o espírito, escravizar o espírito e pedir dele o que quiser, acreditando que se faz uma magia, um oferendo, uma magia negra, o espírito é seu escravo. Como você, que está aí, quer prender quem está livre? Vocês que se iludem. E eu não me iludo em pensar em prender uns seres tão magníficos quanto esses. Pois a gente aprende a respeitar. Quando nós respeitamos, assumimos a força. Somos a força. Se eu prender ele, eu estou me prendendo. Na grande ilusão de achar que eu estou prendendo um gnomo. Gnomo é da terra, o silfo é do ar, a ondina da água e a salamandra do fogo. A senhora, com a sua vidência, compreendia-os como seres dotados de inteligência e uma função mesmo que instintiva? Sim. Lógico que isso foi se tomando em algumas encarnações. Conforme eu fui encarnando e tomando minhas habilidades como a bruxa que sou, e dentro da crença que tinha naquela época, vi e senti e entendi a inteligência desses seres. A inteligência dentro daquele campo de vibração que ele é e vive, aquela forma de vida que ele está. Mas entendi que sim. Hoje, a sua compreensão desses seres é muito mais dilatada e expansiva que antes. Sim. Como que eles se parecem e que condição tem o humano de fazê-los ouvi-lo, seja até para o bem? Mas para quem quer fazê-lo ouvi-lo? Tira alguma coisa? Não, às vezes ele diz assim, eu quero que o elemento da água água cure uma ferida, por exemplo. É a hora que... É aquilo que eu te ensinei agora há pouco. É a hora que você respeita o princípio e se conecta com o princípio. Você só vai se conectar com o princípio da água, do fogo, da terra e do ar a partir do momento que você é tudo isso. Você se une a tudo isso e respeita e via isso. Você sente o ar. Você sente a terra pelos seus pés, o fogo te aquecendo, a água, e tudo, você vira tudo isso. Conectamos com os seres, eles só te respeitam e só se conectam com você quando você tem a humildade de ver a realidade deles. E os gnomos parecem mesmo aqueles homens pequenininhos, os elfos, aquelas fadinhas, as ondinas, aquelas sereinhas. Dentro do campo de... Tudo eles podem se parecer, porque eles podem se moldar. O fogo pode tomar uma forma, o elemental do fogo. Sim. Que ele quiser. Que ele quiser. Ou melhor, será que para os elementais existe um espírito grupo igual para os animais que os coordena e direciona? Tudo existe coordenação. Aham. Mesmo que ela possa parecer desorganizada. Meu amigo Jean pode te explicar isso até melhor do que eu. Mas como ela pode parecer desorganizada, existe organização. Nada neste universo não trabalha de uma forma organizada. Até o caos é organizado. Pois o caos traz um reequilíbrio para aquilo que ele pretende trazer. Segundo Allan Kardec, nada é inútil em a natureza. Então, esses elementais têm aquela experiência e aí soma para o espírito grupo e de vez em quando sai um para um próximo nível de evolução. Sim. É isso. Todos nós. Uhum. Sempre existimos. Somos parte do universo, do sagrado. Já vivemos em várias formas de vida. E vamos viver em outras formas de vida. Uhum. Talvez hoje podemos ver que somos, acreditamos ser uma forma de vida muito inteligente. Mas o universo é muito expansivo, infinito. Talvez sejamos tão inteligentes quanto cachorros para esses seres tão evoluídos que podem ter. Quantos cachorros são para nós? Não que os cachorros sejam ignorantes de forma alguma, eles têm a inteligência deles. Sim. Mas é uma comparação que estou dizendo. Sim, claro que sim. E tudo no universo é assim. Tudo é cíclico e evolutivo. Tudo cresce. Tudo vai para sempre para um estado refinado, melhor. E quando eu digo refinado, não digo... Não tem nada a ver com as posses materiais. Refinado é o melhor do que pode ser agora. Estamos sempre indo para o melhor. Não melhor das ilusões que criamos quando estamos na matéria ou fora dela, mas o melhor do divino. Quando uma pessoa fala sobre limpar um cômodo, limpar um espaço, mas a parte astral daquele espaço, e aí pede ajuda dos elementais do fogo ou os elementais da terra, e diz assim, ai meu Deus, eu deixei os elementais trabalhando e não dei um comando para eles pararem. E agora estou preocupado que eles ficaram lá e aí eu desvirtuei aquela energia e aquele tempo daqueles seres. Até onde isso é fato, é mito, é preocupação descabida? Preocupação descabida. Total. Eles têm a função, eles têm uma inteligência diferente da nossa, mas poderíamos dizer que é muito mais rica. Para servir o propósito ao qual foram criados. A hora que eles estão fazendo, quando se termina, termina. Ele sabe o terminar. Vocês podem estar utilizando da sua intuição, mesmo quem é clarividente, está vendo um piso energético, formas de pensamento, vibrões e tudo mais, e quer ali utilizar essa força para limpar. Mas eles estão conectados e sentindo, eles vão queimar tudo aquilo, limpando aquele ambiente. Quando necessitou, acabou. Ha. Porque o ser humano tem essa grande vontade de ser Deus, o Deus que vocês criaram, e dentro disso acreditam que estão apoiando e doutrinando e guiando a todos. Uhum. E tudo que não é tão inteligente quanto o ser humano precisa de guia. Não. Tudo tem a sua inteligência. Se fosse assim, os animais não viviam na floresta sem o ser humano. Certo. E vivem muito bem. Uhum. Não é verdade? Sim, senhor. Estou gostando muito de falar com o senhor. Também, moço. A carne em putrefação, ela começa, ela cria a ambientação para os micróbios, então, se manifestarem ali. Sim. Seria o caso com os elementais que, com o comando energético e vibratório do ser humano, somado ao propósito daquela realização, a ambientação é criada e eles ali se manifestam, da mesma forma que aquele seguindo um impulso da natureza? Exatamente. Que aqueles verminhos? Sim. Uhum. Vai, se cria, se limpa e acaba. Porque acabou a ambientação que servia o propósito. E tudo se acaba naturalmente. Não precisa deles ficarem lá queimando à toa. Quando alguém pede para fazer alguma coisa numa data certa, numa lua certa, durante um espaço de tempo determinado, que função tem isso? Seria um pouco parecido com isso? Seria. Depende do que você precisa fazer. Uhum. Em questão de magia, você tem a lua que mexe com todo o magnetismo terreno e nisso influi muito a nossa vida, nosso meio social na Terra. Se vocês começarem a fazer um estudo, vocês começam a observar períodos da Lua em que vocês sentem mais apetite, vocês sentem menos, vocês estão mais em conflitos, períodos das estações do ano em que vocês estão mais dispostos, menos dispostos, se sentem mais reservados, menos reservados, acabam modificando até o seu bem-estar. Quando chega o frio era muito visto, mal visto antigamente, porque se entendia que, ainda mais naqueles lá para cima, né? Quando a gente diz lá para cima, lá nos países escandinavos, isso, pois lá tinha uma forte, um frio rigoroso, onde você não conseguia plantar nada e ficava muito íntimo de si. E quando o ser humano fica muito íntimo de si, ele acha demônios, os verdadeiros demônios, não estes que vocês falam, mas os verdadeiros demônios interiores que muitas vezes ele não quer. Até hoje é comum, até em países como que vocês vivem, tropicais, em épocas mais reservadas, depende desse magnetismo, vocês ficam mais melancólicos. Se você não está bem consigo, se você fica muito reservado, se não está bem consigo, não vai achar coisa boa. Então, dentro disso, para depende da egrégora energética e vibracional que você precisa atuar, você precisa de uma lua, você precisa de uma hora, você precisa de situações externas, internas, para ser feito o seu trabalho. Ah, entendi. Entendeu? Claro. Tudo isso, voltando ao que a gente falou antes, tem o propósito de A bruxa então seria aquela que tinha o conhecimento necessário para reunir todos os elementos apropriados que cria ambientação determinada para determinado fim. Exato. Como se fosse um cientista hoje que coloca dois elementos e cria um terceiro. Exatamente. A magia é a integração sua com o ambiente e com determinada situação que você necessita mudar. Não seria um catarse, uma forma ligada à psicologia e psiquiatria, uma palavra mais comum nessas vertentes, uma magia? Pois é a hora de um despertar para a real mudança daquilo que você vive. Que surge de uma prévia ambientação, Exato. que tem estrutura no conhecimento pré-adquirido. Então, se ela não tinha muito entretenimento, o seu entretenimento era a busca do conhecimento. E quer um entretenimento melhor que isso? O que você diz de entretenimento? De sair, como vocês têm hoje? Tinha, Baladinha, uns beijinhos. lógico, a bruxa era mais livre. A mulher era o sagrado, era o feminino. Curtia com quem queria, basicamente. Não tinha Não essa, tinha tem que casar. regras. Isso veio depois. Sim. Se vocês, os cristãos, É. culpavam muitas pessoas e prendiam. Isso não tinha. Tínhamos ritos de passagem. A gente era livre de poder fazer e estar com quem queríamos. Éramos donas de si, o que as mulheres se perderam muito hoje, pois elas estão totalmente submissas. Não todas, mas em grande maioria. Então explica pra gente, se a senhora fosse duas coisas hoje, como que a senhora agiria? Vou falar da primeira e da segunda. Se a senhora fosse uma encarnada hoje, mulher, o que a senhora faria diferente daquilo que a senhora vê a maioria das mulheres fazendo? Primeira coisa. Segunda coisa, se a senhora fosse uma encarnada hoje homossexual, o que a senhora faria diferente do que os homossexuais fazem hoje? Para obviamente viver esse equilíbrio que a senhora sempre carregou como princípio pessoal. Veria a mesma coisa que eu trago, lógico, isso não é muito latente no meu ser, e eu entendo os véus que a encarnação traz e as ilusões que acabamos entrando dentro quando estamos lá, mas isso é despertado quando é muito latente na gente, vai se despertando. Primeira coisa, não me submeteria a ninguém. Nenhum homem faz ninguém feliz. Ninguém num relacionamento afetivo que faz uma mulher se sentir completa, ter autonomia de sentir a minha feminilidade, de observar as minhas intuições, quem eu sou, o meu poder do verbo, daquilo que eu falo e digo, da minha energia feminina. Não ficarei aí sofrendo por ninguém, dando poder para nenhuma pessoa, seja homem, seja mulher, livre daquilo que eu quero ser. Não ia ficar em padrões ideais de sociedade que tenho que ser isso, que preciso casar, que preciso ter filhos. Seria o que eu queria. Se eu quisesse casar, estaria casada, mas não ia deixar o casamento virar um papel de comunhão na minha vida, de falar o que eu sou, o que deixo de ser. Eu sou o que sou, livre, sempre livre. Se eu fosse homossexual, a mesma coisa. Não vejo diferença entre isto. A única coisa é que, se eu fosse homossexual, não deixaria nenhum homem me submeter, como muitos homossexuais também fazem. Como muitos homens também se submetem às mulheres. Muito comum. E eu tomar a minha postura e ser livre, não ficar com essas caraminholas na cabeça sobre o que é certo e errado, se é certo sair com uma ou com outra pessoa, com essas imposições sexuais, essas imposições mentais que as pessoas colocam, essas culpas todas. Eu ia ser eu só. Certo. O sexo é uma coisa que às vezes acaba arrastando as pessoas para prisões, dos vícios, dos exageros. Mas quando não é assim, não tem essa negatividade em cima. Fala um pouco da energia do sexo e até onde a pessoa pode viver isso sem que isso a aprisione ou tire o seu equilíbrio. Falando em aprisionamento, não é o sexo, qualquer coisa, porque quem se aprisiona aos vícios não é a coisa em si, mas é as pessoas, a ideia que elas têm sobre isso. Podemos dizer o seguinte: você tem uma disfunção emocional e acaba se aprisionando. Você pode se aprisionar a qualquer coisa. Qualquer coisa pode virar um vilão. Drogas. Álcool, que também é uma droga. Açúcar, que também é uma droga. Comida. Você pode virar vilão aprisionado a qualquer coisa. Porque o vício é nada mais do que uma fuga da sua realidade, daquilo que você não consegue lidar. Que seria o exagero do sexo? É tudo aquilo que não te coloca numa situação de conforto consigo, pois a energia sexual é extremamente importante para o ser, pois é uma energia de um campo de poder de ação. O chakra básico desequilibrado não tem valor nenhum, ele te dá vários problemas físicos, vários problemas emocionais e vários problemas de atuação. O fato da pessoa acabar se prendendo a um vício, seja sexual ou a situações, é que ela não está fazendo aquilo. Ela está presa em outras questões mentais, como ela está presa acreditando que ela precisa comer caixas e caixas de chocolate por dia, como ela pode acreditar que ela precisa consumir drogas a cada instante, como ela precisa beber álcool a toda hora, como ela precisa comer a toda hora. E tudo isso é um desequilíbrio energético. Se você ficar comendo, comendo, você vai criar uma patologia, uma morbidez. A obesidade mórbida é uma doença, porque é uma fuga. Pois você não está equilibrado naquilo. O sexo, como todo um outro, começaram a pintar ele como errado. Então as pessoas têm muito medo de falar, de entender e se expressar sexualmente. Uma pessoa que não consegue se expressar sexualmente e entender o sexo, ela não consegue se colocar para fora de um todo, pois ela está com medos, com ilusões de maldade, de se proteger do mundo. Pois o sexo é algo muito comum. Algumas culturas que acabaram colocando eles como vilões. A energia sexual é imprescindível para o ser humano. Bem utilizada, ela é muito bem canalizada. Mal utilizada, ela acaba alimentando vampiros, deixando problemas com aquele ser humano, como qualquer coisa. Se você também mal utilizar os alimentos, você vai atrair vampiros energéticos também, nesse mesmo ponto. Quando você vê, você não está sentindo gosto de nada daquilo que está fazendo e aquilo não está fazendo bem. Uhum. Então é tudo a mesma coisa. Claro. Eu queria saber da senhora a diferença entre poder e força. Força é uma um começo. Força todos temos como uma ponta matriz de cada ser humano, de cada ser no universo. Quando temos aquela força, ela pode aumentar e ir crescendo. O domínio dessa força é assegurar esse poder. É onde entra o poder. Quando eu domino a minha força interior e tenho o poder sobre ela e vou saber utilizar ela da melhor forma possível. Vocês têm muito medo de poder, pois vocês distorcem essa palavra, pois têm crenças sobre o que é poder, que o poder vai modificar a pessoa, que o poder demais vai deixar a pessoa corrompida. Não. Poder não mostra poder, é poder. Dar poder para a pessoa, não quer dizer, ninguém dá poder para ninguém, porque a pessoa tem poder. Agora, uma pessoa que, essas que são corrompidas, ou essas, elas já são. Ou essa que, quando o que vocês têm ideia de poder, que é quando a pessoa assume, às vezes, um cargo, uma situação que tem poder sobre outras pessoas, isso é só um cargo. E se ela não sabe lidar com o outro, é porque ela não sabe, é porque ela precisa se autoafirmar perante os outros. Isso não tem nada a ver com o poder. O poder não está em cargos efetivos. O poder está em você. Você pode ser uma pessoa que tem aquele poder de ação, pois já dominou sua força de ação e sabe controlá-la muito bem. Sabe controlar a situação. Você tem um domínio interior grandioso. E esse poder é sentido pelo outro. Quando você tem esse poder muito ostensivo em si, as pessoas sentem. E automaticamente elas se relacionam com você, não de uma forma, lógico, depende de cada pessoa. Se ela se sente uma pessoa pequena, uma merda, ela vai se colocar como uma merda para o outro. Se ela se sente bem, ela vai respeitar esse seu domínio sobre o ambiente. E vão conversar bem e vai entender que essa inteligência desse poder vai para o bem. Veja nossos amigos guardiões. Eles têm o domínio da força masculina. Eles têm o poder sobre aquilo e podem utilizar aquele poder masculino ao seu favor para utilizar nos trabalhos de guardiões. Eu tenho domínio sobre a força feminina e utilizo o poder disso. E com essa habilidade de estudo, vamos utilizando o poder ao bem. Não entre aquele bem e mal, mas ao bem. Ao nosso bem, ao nosso Deus. Yes. E utilizando assim entre a força e o poder, você consegue a progressão de tudo isso. Claro que sim. Então passa pra gente, por gentileza, uma mensagem final. Toda mulher é uma bruxa, todo homem é um mago, todos são sagrados, o sagrado vive dentro de cada um, o feminino é um grande sagrado, é uma força interior, é uma extensão do seu Deus, é a sensibilidade de sentir o todo, de respeitar tudo aquilo que você vê, sente dentro de si. Liberte-se das crenças limitadoras que hoje vocês tanto vivem. Entendam que o espírito de vocês é livre para sentir e para ser tudo aquilo que vocês permitem. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado pelo seu carinho, tá? Pela sua presença conosco, pelo seu conhecimento. Muito obrigado, muito obrigado para você. Claro. Tudo isso, voltando ao que a gente falou antes, tem o propósito de... A bruxa então seria aquela que tinha o conhecimento necessário para reunir todos os elementos apropriados que cria ambientação determinada para determinado fim. Exato. Como se fosse um cientista hoje. Sim. Que coloca dois elementos e cria um terceiro. Exatamente. A magia é integração sua com o ambiente e com determinada situação que você necessita mudar. Tem algumas coisas que eu ainda quero falar para a senhora. Sim. Vou dizer quais são. Certo. Depois a senhora saberá dizer se é o momento ou a gente deixa para depois dos eventos que vão acontecer hoje. Certo. Quero saber da senhora que a senhora comente sobre as seguintes coisas. Nunca negarás uma informação, tu és responsável pela perpetuação das tradições. Depois eu até vou querer saber da senhora, nesse nosso segundo encontro, se havia competição entre diferentes classes de bruxas. Isso, e qual tradição era melhor, como é que era, existia isso, se existia até competição para melhorar, não necessariamente para destruir o outro, mas para se melhorar na magia. E às vezes acabava destruindo um outro, mas sem querer. Eu quero saber também sobre essa colocação. Terás consciência de que o universo se formou através de duas grandes forças, masculina e feminina. Quanto disso é importante a gente levar no dia a dia de hoje, porque, como a senhora disse, todo mundo tem um mago e uma bruxa dentro de si. Sim. Uhum. Ah, depois quero saber, saberás ouvir seu próximo respeitando sua evolução? Porque a senhora Tânia já falou do princípio do respeito e de saber colher ali naquilo que você sabe apreciar e adentrar nos mistérios, algo útil para você, que a senhora ensinou. Quero que a senhora comente também mais quatro coisas. Terás consciência de que nunca saberás tudo. Aprenderás sempre com o nascer do sol, com o brilho das estrelas, com a claridade da lua, com a sabedoria do idoso. Isso que eu quero saber da senhora depois também. Quem foi a bruxa mais velha com quem a senhora conversou? E o que ela ensinou para a senhora? E como o sorriso da criança, né? Será sempre humilde para falar isso eu não sei, que é uma dificuldade que a senhora percebe que a gente tem muito hoje. Sim. De admitir, eu não sei. E aí encontra uma irregularidade na personalidade e vai tratar. Você não se diz que sabe, não encontra. Sobretudo no ramo da incorporação. Sim, acontece muito. Que é muito disso. Eu sei, eu tenho certeza, quando no fundo não está nada. Mas acha que está. E aí esse medo de admitir não ser aceito. Sim, mas a pessoa ficar ali. A senhora saberá nos ensinar. Quero que a senhora fale também. Será sempre alegre, passarás alegria aos que te cercam. Também serás livre e deixará todos livres. Nunca prenderás ninguém em tuas convicções ou desejos somente para satisfazer-te. É a última coisa que eu quero estudar com a senhora saberá dizer quando. Trabalharás sempre com magia, tendo higiene, paciência, prudência, discrição, respeito, coragem, afinidade, compaixão, disciplina e estabilidade. Quero ver como que isso se traduziu na sua vida, até onde a senhora teve poder para administrar essas forças que eu nomeei. Certo. Isso é agora? Pedi à senhora que consulte o mundo astral, porque como a gente tem outros eventos já programado, e isso não estava supostamente escrito para a gente fazer dois encontros, é que a senhora converse com os espíritos que organizam a casa, do diálogo com os espíritos. Sim. Se continua agora ou mais tarde? Vamos fazer uma segunda parte. Bom. Para conseguirmos continuar o nosso cronograma. Isso. Dos seus afazeres, dos afazeres deles, dos nossos amigos que estão convidados esta semana aqui. Perfeito. E eu volto para falar com você mais sobre tudo isso. Perfeito. E aí a gente já combina para que seja o nosso próximo diálogo com a senhora. Sim. E o próximo depois da senhora com aquele que foi o vosso mentor naquela encarnação com aquela roupagem. Sim, sim. Pode sem ser? Problema, sem problema. Aí depois a gente dá a continuidade para os outros cronogramas do diálogo fora desses que a gente está fazendo de estudo.